Agora volta lá no capítulo 24. E você verá que o contexto de Jesus realmente é sobre os últimos tempos e a vinda de Cristo nesta terra. O sermão profético, o princípio das dores, e o verso primeiro diz: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, ou melhor, a estrutura do templo. No contexto deste ensino de Jesus, tem um elemento que não pode ser deixado de fora. Jesus foi levado pelos seus discípulos para contemplar a beleza do templo, a estrutura do templo. E é como se Jesus falasse assim para aqueles discípulos: eu não estou nem aí para isso, mas olha, Jesus, a estrutura, olha as obras, olha as coisas, olha a nossa edificação, olha a beleza, olha a construção. E Jesus está dizendo para eles: gente, eu não estou preocupado com isso. Por que que vocês estão se gastando tanto em construir alguma coisa linda, bela, prédios, patrimônio, dinheiro, faz isso, faz aquilo? Por que que vocês estão preocupados com isso? Eu não estou preocupado com isso. Não vedes tudo isso? Verso 2. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A estrutura do templo, ou as estruturas da nossa vida, elas são nada. E aqui reside pelo menos um elemento que identifica o imprudente, ou aquele que recebeu talentos e enterrou, mesmo sendo um grande construtor. Não, eu não enterrei meu talento, olha o que eu fiz. De repente, Jesus vem e olha a estrutura do que nós fizemos e diz assim: isso aí não vai ficar nada de pé. Significa, o talento que eu te dei não redundou em nada que permanece. No contexto da vinda de Cristo, no contexto da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos, o Senhor Jesus também está falando sobre: preste atenção em como você está gastando o seu tempo, se é na construção, na estrutura deste templo de pedra. Virá um mover do Senhor que vai derrubar tudo isso aí. Estando eles assentados no Monte da Oliveira, aproximaram-se dele os discípulos em particular e pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos param de contemplar a estrutura do templo, param de se preocupar com as coisas terrenas, ouvem o que Jesus ordena, instrui, exorta, e imediatamente são levados a pedir a ele: então, Senhor, fala-nos a respeito destas coisas proféticas. Eles são levados, por uma palavra de Jesus, a tirar o foco das coisas terrenas e colocar o foco nas coisas espirituais. Isso faz parte do contexto que Jesus traz toda esta palavra. Nada ficará de pé, meus discípulos, então não invistam nisso. Os discípulos pedem discernimento, pedem entendimento das coisas espirituais. E veja que o engano cerca o restante destes versículos. Você pode ler a continuidade do texto. Jesus está falando sobre engano. Bem, discípulos, uma vez que vocês querem realmente parar de focar a construção terrena e conhecer as coisas do meu reino, as coisas do meu mover, da minha vinda profética, então vocês precisam saber, há um ambiente de engano, e ele traz o nome desse ambiente. Ele cita sobre a grande tribulação, o anticristo, e depois cita sobre a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus está dizendo: aqueles que não tiram os olhos da estrutura do templo, nem saberão que estão envolvidos por um engano tão grande e crescente que o nome dele é anticristo. E o anticristo não é apenas a pessoa que vai se levantar, não sabemos quando, não sabemos onde, e vai ter um governo único. O anticristo é um espírito que atua nestes últimos dias, e últimos dias começa lá quando Jesus foi arrebatado, assunto aos céus. Os apóstolos já dizem, nós estamos nos últimos dias. Pedro já diz, o Espírito do Anticristo está entre nós. Esse espírito de uma vida focada na estrutura terrena e que isso é contra Deus. É uma decisão de vida contra o governo de Jesus Cristo. É o espírito do Anticristo. E ele fala sobre vigilar. Vigiar. Eu e você precisamos vigiar nesse tempo, porque ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e mostra até o Ocidente, verso 27. Assim será a vinda do Senhor. Vigiem, vigiem, vigiem, vigiem, vigiem, porque se você não vigiar, alguma coisa vai acontecer que vai detonar sua fé e, se possível, vai esfriar o amor até dos escolhidos, diz Jesus. E nós estamos vendo que o mundo caminha para um conceito espiritualista que se torna lindo. As pessoas começaram a falar de Deus de uma forma que não é mais mística e demoníaca aos nossos olhos, como era há um tempo atrás. As pessoas estão falando de Deus de uma forma tão linda, tão bonita, tão maravilhosa, que nós corremos o risco de dizer, isso é de Deus. Eu estava lendo um livro, e um livro que me impressionou tremendamente, até que eu cheguei quase no finalzinho do livro, e então eu vi um elemento, uma palavra ensinada no livro, que contradiz toda a verdade bíblica. Mas não era o suficiente. Poxa vida, 90% do livro é maravilhoso. Isso aqui deve ser só um errinho. Então eu fui me consultar com um irmão. E eu perguntei, irmão, o que o irmão me disse? E aquele irmão, sério, com o senhor, muito mais idôneo, muito mais velho, uma pessoa frutífera, o senhor, aquele irmão disse assim, irmão, o Senhor Jesus nunca se revelou com fantasias que vão contra a sua palavra. Então, tudo aquilo que tenta revelar Jesus, mas que tem uma pitadazinha de fantasia que não está na Bíblia, descarta. Então eu nem terminei de ler o livro. E eu fui entender que é assim que o maligno está operando, como Jesus disse aqui, o engano. Ele vai trazendo floreadamente um conceito sobre Deus, uma coisa assim que, puxa vida, que coisa linda, não é mais uma doutrina nova era, que todo crente fala assim, isso é nova era, olha o símbolo, não tem nada aparente, pelo contrário, tem uma coisa, vai lá na livraria, você vai ver, fala assim, Deus, o sopro de Deus, o caminho de Deus, as pessoas estão sendo levadas a ler e estudar de Deus, como sendo assim, isso é uma coisa linda, maravilhosa, que eu no meu governo decido incluir. É o engano, e nós estamos vivendo nisso, nesse tempo. E aí vem o Senhor e diz assim, vigie, só uma coisa nos dará parâmetros para repreender da nossa vida o espírito do anticristo, que é a palavra do Senhor. Radical, pode ser radical, simples, sem pretensões, mas a palavra do Senhor. Ó, eu prefiro ser um crente, na minha época de adolescente, eu ia lá para os congressos na região leste de Minas, Valadares, aquela região lá do Vale do Aço, tinha congresso que não acabava mais da Igreja Batista, eu ia em todos aqueles congressos com meu pai. E ali a gente sabia que naquela região, crente não podia assistir televisão, mulher não podia usar calça comprida, nem batom. E você vai encontrar alguma igreja, alguma denominação que ainda é assim. E a gente ficava impressionado, como é que pode, gente, como é que pode? Ai, meu Deus, se fosse aqui hoje, ainda bem que o pastor Sócio não põe isso aqui na igreja, porque eu não sei, mas meu Deus. Ia pelo menos economizar batom, irmão. Uma economia enorme, né, irmã? Mas olha, irmãos, pode ser que aqueles irmãos estivessem completamente errados em dizer que a televisão é do diabo e não quer televisão na casa. Mas, irmãos, você tem alguma dúvida que a televisão é um instrumento do diabo? Nenhuma. Mas naquele tempo, quem é que via isso? Pelo contrário, a gente via assim, gente, que crentes mais caretas, que povo assim, mais quadrado, crente não pode... Mas irmão, para vigiar, eu e você, temos que correr o risco de sermos quadrados, ridículos. Mas diga não, é preferível dizer não para um mundo de coisas e assim afastar o engano do que dizer sim para um mundo de outras coisas e sem ver, comer o engano. E só uma forma, eu não consigo pregar alguma coisa aqui para você que vai te ajudar a se livrar do engano. Você não pode articular no seu raciocínio o que eu estou ministrando aqui e tomar uma decisão e pronto, se livrar do engano. Você e eu temos que ir para diante do Senhor e falar: Senhor, para vigiar, só o teu Espírito aqui comigo, caminhando comigo dia após dia, na palavra, na rendição, no fogo, no altar, na cruz. O Senhor vem, me caminhe, me faça caminhar dessa forma, porque eu não vou cair no engano, Senhor. E a cada dia o engano vai se tornando mais sutil. E o Senhor vem e diz: vigia. No versículo 45, versículo 36, o Senhor vem falando sobre a vigilância. No 45 ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha essas duas palavras juntas: servo e prudência. Se é um contexto, nós podemos ir lá na parábola das virgens e olhar que as virgens imprudentes têm uma característica pela coerência com o contexto: elas não são servas. Quando o Senhor Jesus vai lá na outra parábola seguinte dos talentos, ele fala que vai ficar de fora o servo que não serviu. Então o Senhor traz um elemento aqui de revelação da palavra. Eu e você, se quisermos vigiar nesse tempo e nos livrarmos de toda a artimanha do anticristo, nós precisamos nos tornar servos. Eu quero ser um servo do Senhor. Há uma ministração, está lá à disposição no site, sobre a palavra dos talentos, sobre multiplicar os talentos. E eu não vou entrar nessa parábola aqui hoje. Mas, irmão, eu e você precisamos tomar uma decisão. Eu quero ser um servo. Eu quero dizer a você, servo não é o que faz coisas para Deus. Servo é o que está disponível para Deus. Há uma diferença muito grande, porque eu posso enumerar aqui para você uma infinidade de coisas que eu não vou dar conta e que eu posso fazer esta semana para Deus, como servo de Deus, e que de repente não estão nem de longe na agenda de interesse de Deus, mesmo que sejam coisas boas. De repente são coisas para outros fazerem. Então, ser servo não é sair trabalhando para Deus. Ser servo é sair se disponibilizando para Deus. Senhor, para eu me disponibilizar para o Senhor, eu preciso tirar da minha agenda uma série de outras coisas, porque o meu tempo está meio curtinho, Deus. Essa semana o negócio não está muito fácil, não. Quem sabe, na outra semana, eu disponibilizo um pouquinho mais de tempo para o Senhor. E é o que viveu as cinco virgens imprudentes. De repente o noivo vem como relâmpago e não deu tempo de me tornar um servo do Senhor.